Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje estão Maurício Dantas. Na calada da noite. E Dãozinho. Tô dodói. Então que tô mesmo. Olha, de carinho. Você vê como é que são as coisas, né, Maurício? Quando ele não está dodói, ele foge do podcast. Mas quando ele dizendo que está dodói, ele está aqui, tá vendo? Deixa ele. Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. É porque semana passada, Marcelo Miranda participou, então ele não queria ficar atrás. Sim, se você... é verdade. Eu não sei se você percebeu, mas eu até caí. O seu rádio foi tão grande que eu caí da chamada e voltei no finalzinho só. Escutei Marcelo Miranda. Ele não quer que o ódio faz? Me derrubou da chamada. Olha aí. Deus tá vendo, ódio, viu? Né? O que você falou? Eu vou ouvir só. Se eu fosse esse podcast, eu vou saber o que você falou. Mas não ouvi nada. Tô virgem. Bom, vamos deixar de churumelas e vamos falar das nossas últimas leituras. Então, Maurício Dantas, comece com você. Na verdade, aqui é uma continuação de um gibizinho bem legal. Que continua bem legal também. Confesso que eu torci o nariz quando eu soube desse relançamento, mas tô gostando, viu? Me fez pagar a língua. É o Vingança do Cavaleiro da Lua. Ainda não começou a sair aqui, pelo menos quando a gente tá gravando. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. É a Marvel aí, mais uma vez, nessa pegada de ressuscitar no nome antigo, né? Ressuscitou aí esse título, Vengeance of Moon Knight, que é a continuação direta do Cavaleiro da Lua ali do Jed McKay. Que foi desenhado pelo Alessandro Capuccio, né? Mais um aí da geração italiana atual. E esse título novo é escrito pelo Jed McKay e desenhado pelo Alessandro Capuccio também. Ou seja, não mudou nada. Não mudou nada, é mais uma pegadinha aí para conseguir um número 1 novo e achar em novos leitores, né? Eu, sinceramente, já discutimos isso aí, a exaustão até. Não vejo como essa maluquice ficar lançando número 1 novo vai pegar ninguém, não. Mas a cada dia aí no Twitter a gente vê como tem abestalhado lendo gibi, né? Ou dizendo que lê gibi. Tá aí a prova, Marvel mais uma vez veio com essa história de número 1. Na verdade, no final do volume, né, de Cavaleiro da Lua, que começou em 2022, a gente comentou aqui num pilha há algum tempo, o Mark Spector morre, supostamente, não é nem spoiler, né, porque foi aí propagandeado que o gibi acabaria com a morte dele. E 2 meses depois começa o novo gibi, não vou entrar muito em detalhes aí da história da morte, né? Leiam, que é um bom arco, bem divertido assim, a forma como o McKay desenvolve, né? Cria e desenvolve aí os novos coadjuvantes. O Hunter's Moon, que é o outro punho de Khonshu. Não sei como é que ficou aqui, não sei se... Ele já saiu, né? Já tem uns 4, 5 volumes aí desse Cavaleiro da Lua, do McKay. Saiu, eu li o primeiro, agora eu confesso que eu não lembro como que foi traduzido aqui. Eu acho que foi, eu não sei, acho que foi Lua de Caçador mesmo. Lua de Caçador, acho que a gente comentou isso por aí, alguma rede social, aqui no podcast. Eu acho que foi isso mesmo, que um é a Lua Crescente, né, e ele é a Lua Minguante ou é a Lua Nova, é um troço desse, mas eu li recentemente esse primeiro volume. Ele é a lua cheia, na verdade, ele tem a lua cheia na testa, assim. E ele parece muito o o visual, assim, o conceito, né, do visual do Cavaleiro da Lua da época do Gibi, da Vingança do Cavaleiro da Lua, e é com os detalhes dourados e tudo mais, só que ele já tem um preto diferente no uniforme, é bem legal, assim, é o próprio conceito dele, né, como se fosse um sacerdote de Khonshu mesmo, né, ele, enquanto o Mark Spector é mais violência, mais corporal mesmo, ele é mais cerebral, liga mais pelos rituais do Khonshu, o adora mesmo, né, e apesar da discordância toda que ele tem com o Mark Spector, ele acaba respeitando, né? Até pela religião, é a religião dele, né? Aquilo ali. Então tem toda uma relação bacana ali com o Khonshu. No final das contas, o Mark Spector morre. O próprio Hunter Moon, né? Lua de Caçador, acaba assumindo ali a missão, né? Missão da Meia-Noite, que é como ele, o Cavaleiro da Lua cria ali aquela casa. É uma casa mal assombrada. Pô, é cheio de coisa, de detalhe bacana, né? Uma casa mal assombrada viva. Sim. Dos tempos áureos da Marvel aí, do gibi de terror dele, então ele marquei e ressuscita isso. E essa é uma coisa que eu tava lendo, não lembro onde foi, bicho. Foi numa sessão de carta da editorial, um tweet desse aí, de algum editor de quadrinho, dizendo como o marquei tem um olho bom pra cronologia. Como ele lembra de uma coisa lá de trás, de uma ediçãozinha assim, e puxa aqui, e é verdade. É verdade, isso foi uma coisa que me surpreendeu aqui, nesse gibi do Cavaleiro da Lua, desde o começo, na verdade, quando ele bota os vampiros, ele faz ali o esquema de pirâmide de vampiros, né, no comecinho, Sim. e traz uns personagens antigos, vampíricos também. Vampiro e Marvel nunca casou muito bem, né, acho que só aquele arco lá com o Drácula, que todo mundo gosta da Guerra das Marvel com os X-Men. Mas ele faz isso bem aqui, e tem essa casa bem legal, principalmente com esse... A ideia toda desse gibi novo é que aparece um novo Cavaleiro da Lua violento, que quer assumir ali a missão da meia-noite, que quer bater todo mundo que estava ajudando o Cavaleiro da Lua antes, porque aquilo já não estava errado, né? Tanto que ele teria morrido. E assim, o Cavaleiro da Lua sempre ressuscita, né? Só que lembra que o Jason Aaron, naquele gibi bosta lá que o Mackey salvou, né? Faz o Khonshu perder os poderes lá, todas as bestas que ele tem, e fica preso, ele tá preso em Asgard. Então, os punhos dele não conseguem mais ressuscitar. Ou se ressuscitam, não ressuscitam do jeito certo, né? E então fica na dúvida esse cavaleiro novo, quem é, se é o Spectre ressuscitado mais loucaço, ou se é um outro personagem e tudo mais. E agora na edição 4, foi a última que saiu, quando a gente tá gravando aqui, é revelado quem é esse personagem. Não foi uma surpresa tão grande assim, para quem tem um pouquinho mais de tempo lendo o gibizinho da Marvel. Tem uma cena lá que entrega tudo, acho que é na entrega tudo, não tô falando tipo jovem não, entrega a realidade da coisa, a minha identidade do personagem, que é bem, bem bacana assim, quando ele usa o poder daquele jeito assim, você estala o dedo, já sei quem é, aquele gif do Leonardo DiCaprio, né, estala o dedo e aponta pra TV, no caso pra tela do tablet, e pô, é bem legal, bicho, tô gostando muito a forma como ele mexe com tudo ali. Eu gosto muito da Tigresa, né, que é uma personagem que tá aí. Tava meio amante do Mark Spector, ela entra ali a pedido dos Vingadores pra ficar de olho nele, acaba se envolvendo com ele. Os dois vampiros lá que estão sob a guarda dele, a casa, né? A mansão mesmo lá. Mansão não, né? A missão, que é um ser vivo, é o Lua de Caçador, a relação de todos os personagens é legal, a relação com outros personagens, né? Como o Mackey escreve também, o Doutor Estranho já apareceu a Clea, já apareceu outras coisas do mundo sobrenatural ali. O próprio Cavaleiro da Lua já apareceu no gibi do Doutor Estranho. Essa conexão ali com esse submundo sobrenatural da Marvel é muito bom. A forma como os vilões têm medo do Cavaleiro da Lua também, né? Que ele é loucaço, ele espanca mesmo todo mundo, quase mata um, arranca o dente de outro, só para marcar território. É muito, muito massa como o Mackey usa isso. E esse gibizinho aí, apesar desse golpe de marketing para ter um novo número 1, e para lançar mais bonequinho, né? Porque o visual novo desse Cavaleiro da Lua, vocês vão ver aí na vitrine. É bem bacana, é mais preto do que branco. Ele tem como se fosse uma lua crescente na cara mesmo. É um visual legal, bem legal mesmo. Vai vender bonequinho, eu vou comprar. E tá bacana, mais um gibizinho aí da Marvel, subestimado. Vejo pouca gente falando. Tem só esse Away aí com esse final da era Krakoa. Tem, então, falando um pouco dos Vingadores do Mackey também. Tem muita coisa boa aí, mas infelizmente o Nerd só quer saber de sériezinha, Marcos. Cara, esse negócio, vou puxar justamente pro final, esse negócio desse fim de Krakoa que já se arrasta. Eu acho que o final de Krakoa tá se arrastando mais tempo do que durou a fase áurea do Hickman, né? Cara, isso tá monopolizando essa porra dessa Marvel que justamente você falou. Tem uma galera elogiando Vingadores do McKay, ninguém fala disso. Tem, sei lá, sabe? Eu digo a galera porque você sabe os amigos, né? Que tá lendo isso, mas ninguém tá falando desse negócio, né? Ninguém, assim. Tem o um Vingador velho lá do Sidas, que é bem legalzinho também, cara. Ninguém falando disso, porque tá todo mundo falando de porra de Krakoa ou de X-Men 97, sabe? Só ficou nisso agora e acabou, sabe? Fica muito monotemático as coisas. E daqui a 2 anos fala, cara, tem o Vingador do McKay, não vi ninguém falando. Claro, você tá tudo falando de porra de Krakoa e de X-Men 97. É verdade. Bom, mas se bem que não sei se quando for pro ar já vai ter acabado a temporada de X-Men 97, ou vai ter acabado, ou está pertinho de acabar. Então, o Mas ainda vai hype. estar se arrastando o Krakoa lá que não acaba nunca, né? Isso vai estar arrastando ainda. Você nem Isso se é preocupe. verdade. Isso é verdade. Bom, em relação ao Cavaleiro da Lua do Jed MacKay, o Maurício falou disso logo que estava saindo. Eu acho que, não sei se o Joel chegou a falar também, mas eu só fui ler, porque eu peguei os encadernados, mas estavam na minha pilha. Eu fui ler esse primeiro volume há pouco tempo. E que gibizinho legal, cara. É muito divertido mesmo. O jeito que o Jed MacKay usou o personagem, desse jeito mesmo que você falou, Maurício, usando a cronologia, porque, assim, vamos ser sinceros, o Cavaleiro da Lua sempre foi um bucha. Sempre. Teve aquela fase lá do Doug Moench com o Bill Sienkiewicz, depois, muito tempo depois, tentaram fazer um revival dele com o David Finch desenhando, que saiu aqui naquela Marvel Force. Nossa, isso é muito ruim, velho. Isso é muito Era ruim. o Reginaldo Rudlin, né? Escrevendo. É, o gibi não faz sentido. A arte do Finch não ajuda também, porque você não consegue entender o que é que tá acontecendo no gibi. É uma Eu bomba, lembro que veio pra velho. cá num hype danado. Tanto é que lançaram um gibi novo, que o Cavaleiro da Lua ia ser o carro-chefe. E eu acho que saía Cavaleiro da Lua e o Demolidor do Brubaker no mesmo gibi. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Ou era do Brubaker ou era do Andy Diggle, que foi depois do Brubaker. Marvel Action, né? Não era isso? E Marvel Action? Marvel Action, né? Marvel Force não, Marvel Action, isso mesmo. É, isso mesmo. E aí, bom, aí teve aquele o teve o Cavaleiro da Lua do Bendis com o Malive, que foi, eu acho divertido, mas a maioria não gosta do Cavaleiro da Lua do Bendis com o Malive. E aí teve o revival dele com o Warren Ellis e acho que o Declan Shalvey, né, que desenhou, que foi quando teve o Senhor da Lua, e aí depois veio a fase outras fases hypadas do como é o nome do seu favorito, Dãozinho, agora fugiu o nome do autor. Alguém vai me lembrar aí. Jeff Lemire. Jeff Lemire, esse mesmo. Teve a fase dele e tal. E aí teve filme, né? Teve filme não, teve série da Marvel, que eu particularmente achei uma bosta a série. Não gostei. Foi muito para a parte mística e esqueceram a parte urbana do personagem. E veio esse daqui que além de acrescentar coisas novas, que é essa coisa da missão da meia-noite, que é uma coisa que fala assim: ah, eu sou o punho de Khonshu. Aí o Hunter's Moon fala: não, o Khonshu não tem um punho só, você é um punho, tem o outro, né? Então, e aí introduz esse personagem. Ele utiliza tanto o Cavaleiro da Lua como o Senhor da Lua de uma maneira muito bacana, a diferença dos dois, né? E é aquela coisa, ele é um sacerdote, mas ele brigou com o deus dele, que isso já vem depois daquele arco do Khonshu no nos Vingadores do Jason Aaron, que eu não li, mas o Maurício leu e disse que é uma bosta. É uma Então, bosta. assim, tá muito divertido. A gente falou também no grupo da gente, e a gente vem falando de Ed McKay há algum tempo, né? Porque ele tá sendo um operário assim excelente. Ele é um dos grandes nomes no roteiro da Marvel hoje em dia, e ninguém lembra dele, né? Quando vai falar de um grande escritor, ninguém lembra dele, né? De grandes escritores atuais. Ele tá indo muito low profile, né? Tanto é que não é dele o gibi principal dessa retomada dos X-Men pós Era Krakoa, né? Quem teoricamente o carro-chefe é da Gayle Simone, né? Então a gente não sabe tá se... Tá vendo? Pois é. Voltamos pra Krakoa. Não, já é pós-Krakoa. Deus me livre, espero que nunca mais voltemos pra Krakoa. Olha só, os nossos ouvintes mutuninhas não vão gostar de ouvir Maurício Dantas falando isso. Tá certo que eles leem Maurício Dantas falando isso diariamente no Twitter, né? Mas... pode chorar no Twitter também, fica à vontade. Mas é um gibi, então, pra gente ficar de olho, né, Maurício Dantas? Rapaz, sem dúvida. Eu acho que é aquela que a gente fala sempre do gibi que faz você querer voltar pra edição seguinte, sabe? Ele entrega uma história bacana todo mês e ele que diz assim, ó, não pode ser mais o traficante, né? Que vicia você no negócio pra você voltar e, pô, aí quando ele avisa assim, ah, vai acabar o ano, você diz, porra, mas já tinha fôlego aí pra mais 5 anos, sabe? E dá aquela tristeza, porque infelizmente hoje em dia a gente só vê os caras lançando gibi correndo, daqui a pouco some, vai fazer autoral, ou perde o hype de vez, assim, começa a ficar ruim, porque o cara tá focando em 5, 6 gibis ao mesmo tempo e tá chato. Eu torço muito que esse gibi doe bastante. Não sei se vai voltar aí pra ser Cavaleiro da Lua normal, quando o Mark Spector volta. É um gibi sem o personagem principal, só que os coadjuvantes são tão interessantes que você quer saber como é que esses caras estão sem o personagem principal. A gente sabe que ele vai voltar, mas não tem pressa nenhuma. A gente quer ver como eles ficam sem ele, né? Tem vários desenvolvimentos, tem a vampirinha lá, eu esqueci o nome dela, Sim, virou a sidekick dele, né? É, uma menina de 17 anos que virou vampiro e tudo mais, e aí tem umas análises de comportamento dele lá. Essa última edição agora foca na tigresa e nas loucuras todas que ela passou, né? De relacionamento, o próprio Hank Pym, Screw. Porra, é muito interessante. Você veja, né? A gente tá pra lançar e tem um avante aí, secreto, a ser lançado, que a gente fala, o Luiz fala de um gibi da tigresa, né? O foco é na tigresa. E aí eu comento até nessa edição que como eu acho bacana a personagem, uma personagem que não dá a ver, uma mulher vestida com um biquíni lá e meio. Werewolf, né? Que eu chamo lá, lobismulher. Só que não é de lobo, é de felina. Ela tem lá a maldição do povo gato e tudo mais, já passou por poucas e boas, principalmente na mão do Kirby. Que mão do Kirby? Na mão do Byrne. E é uma ótima personagem, deviam explorar mais ela. E o que o Maki tá fazendo, assim, não é reinventar a personagem, não, mas dizer, ó, ela tá aqui, como ela sempre teve, mas olha como ela é um personagem interessante da gente mexer. Pô, isso é. Pra mim não tem preço. Maravilha, ficaremos de olho. Bom, eu vou falar de um gibi que eu literalmente demorei um ano pra terminar de ler. E eu não tô exagerando, eu tava comentando aqui em off, eu comecei a ler esse gibi em 4 de maio de 2023 e terminei de ler ele no dia 28 de abril de 2024. Mas, como justificativa, é um tijolo de quase 1.500 páginas, então, Dãozinho, 1.448 páginas, e em inglês, que já deixa um pouquinho mais lento, que eu não leio em inglês, mas é obviamente você não consegue ler tão rápido quanto você lê na sua língua nativa, né? Que é o Starman Compendium, o volume 1 desse Starman Compendium, que eu comprei naquela época que eu achava que a Panini nunca ia lançar, nunca ia voltar a lançar isso aqui no Brasil. Vale lembrar que a Panini lançou o primeiro volume, o primeiro encadernado do Starman, como encadernado de luxo antes disso ser uma terça-feira, né? Porque não tinha outros encadernados de luxo da Panini na época. Acho que talvez o único que tinha sido lançado na época tinha sido a Liga do Morrison e também não foi para frente. Ainda não existia tanto essa distribuição em livraria. Não existia, não existia Amazon, né? Obviamente. E aí não deu certo na época, porque já era caro na época, era muito caro na época, eu acho que era o preço de capa desse daí era R$ 50, veja só, um gibi de luxo por R$ 50. Então, bons tempos que não voltam mais, né? Mas aí eu comprei esse Compendium, que essa linha Compendium é meio que um ônibus de pobre, né? Ele Ele é formato americano, normal. Normalmente os ônibus têm um formato maior. E é capa cartão. O que pode ser até uma coisa meio esquisita. Vai ter gente que acha que não dura muito por ter um livro assim tão grande, tão pesado, sem ser costurado. É encadernado capa cartão. Mas ele segura bem. Ele vem com as edições 0 a 42 da mensal do Starman, do James Robson. Ainda tem a minissérie do Shade, do Sombra, 4 edições da minissérie do Sombra. Tem alguns anuais, tem alguns Showcase, que era uma revistinha que a DC lançava na época. E tem um crossover com o The Power of Shazam, o Shazam lá do Jerry Ordway. Então tem dois números da revista do Capitão Marvel, do antigo Capitão Marvel, nesse calhamaço de 1.448 páginas. E eu lembro, eu brincava que esse daqui era o gibi que todo mundo gostava sem nunca ter lido, porque isso nunca tinha saído aqui no Brasil de maneira decente, só o primeiro arco, o primeiro e o segundo arco que saiu aqui, mas que depois não continuou. E aí a Panini lançou isso em formato de luxo, né? Em edições de luxo, um formato um pouquinho maior, capa dura, e eu acho que ela já chegou a concluir. Se ela não concluiu, está bem perto de concluir. E assim, o pessoal fala muito do Starman do James Robson, e assim, eu posso dizer que é tudo aquilo que eles falam mesmo. Porque ele, a não ser que tem algumas edições que são, é claro que no encadernado de 1.448 páginas, é praticamente impossível você não ter edições um pouco mais chatas ali no meio. Mas essas edições são justamente algumas que o pessoal acha, que o pessoal gosta mais, eu particularmente não gosto, que é aquela parte que o James Robson mais coloca referências obscuras. Ele já falou em algum lugar que o Jack Knight, né, o Starman, ele é muito parecido com ele. Ele tem muito dos gostos que o James Robson tem. Então ele coloca algumas falas ali no Jack, que é do próprio Robinson, né? Mas assim, tirando isso, eu acho que ele trabalhou muito bem o conceito de legado, porque, só dando contexto, esse gibi é um dos muitos gibis que tiveram ali no pós-Zero Hora, né? Em Zero Hora, a Sociedade da Justiça, que tinha voltado para a cronologia da DC há pouco tempo, foi quase todo mundo morto ali pelo extemporâneo, né? Ele meio que fez o tempo agir da maneira que deveria ter agido nos heróis da Sociedade da Justiça, e a grande maioria deles morreram. Os que não morreram foram os que foram poucos. Acho que foi só o Alan Scott, o Jay Garrick e o Sandman e o próprio Starman da Era de Ouro. E aí, quando teve esse relançamento, uma das revistas novas foi justamente a do Starman. E ela, todo mundo conhece aquele primeiro arco, que começa com um outro filho do Starman original assumindo o manto. Ele fala que quer assumir o manto ainda no finalzinho ali de Zero Hora. E ele, na primeira ou na segunda página do gibi, ele é morto com um tiro. E aí o Jack Knight, que não queria saber disso, ele não gostava de super-herói, pelo menos era o que ele dizia, ele acaba assumindo a contragosto o manto, porque um antigo vilão do pai dele voltou e quer matar ele, quer matar o pai, e foi quem matou o irmão dele. E aí segue essas histórias, o James Robson consegue juntar todos os personagens que tiveram o nome Starman até então. Então ele tem o Starman da Era de Ouro, tem aquele Starman azul dos anos 70, aparece o Starman ali pós-crise, que é aquele Starman com um jeito de super-herói, tem o Starman, o Príncipe Gavin, que é um Starman alienígena. Aparece um Starman obscuro, que ele só o único poder dele era voar, ele coloca na história. E cara, é um gibi delicioso assim de ler, mesmo em inglês. Agora ele tem aquela coisa, tem algumas edições assim com muito texto, então demora um pouquinho mais para ler. A minissérie do Sombra é muito bacana também, Talvez o Robinson tenha sido um precursor em relação ao Jones. O Jones sempre gostou de pegar um vilão e meio que transformar ele em anti-herói. Ele fez isso em quase todos os gibis que ele passou. O Robinson fez isso antes. E ele fez isso com o Sombra, né? O Sombra, ele é um vilão, mas que em toda a série do Starman ele age como um aliado do Starman, do Jack Knight, durante todo o gibi. E tanto é que tanto o Robinson trabalhou muito bem com essa história de legado, que quando a DC resolveu relançar o gibi e reformular a Sociedade da Justiça, quem começou o gibi foi o Robinson junto com o Goya. Todo mundo lembra do Geoff Johns, mas o Geoff Johns ele só entrou no segundo ou foi no terceiro arco, quando o Robinson saiu. O comecinho dessa Sociedade da Justiça era do Robinson. Então ele fez toda a base do gibi, que depois, obviamente, o Jones assumiu de maneira brilhante e fez talvez a melhor passagem dele no título, talvez tenha sido em Sociedade da Justiça. Mas assim, é um gibi muito bacana. Demorei para ler por conta disso, porque não é um gibi que dá para você colocar na mochila e carregar para todo lugar, porque é pesado. Não, eu deixava ele em casa, li um pouquinho à noite antes de dormir. Às vezes, quando estava um pouco mais inspirado, colocava ele assim no colo, ia lendo algumas páginas e tal. Por isso que demorei tanto. Então, Jamerson, finalmente paguei minha dívida. O Jamerson, ele, logo que eu comprei, ele falou: quero ver quando você vai terminar de ler. Então, paguei minha dívida, Jamerson. E é isso, vocês leram o Starman, vocês pegaram o Scan, pegaram essas edições novas da Panini, leram o original em inglês. O que que você, Dãozinho, você leu alguma coisa disso? Cara, não, nem tentei começar ainda, mas não foi nem má vontade, por não gostar, foi oportunidade mesmo, sabe? Eu nunca fui atrás, assim, eita, sabe? Também nunca apareceu pra mim, sabe? Eita, é agora, sabe? Apareceu um link de um scan, apareceu um link de uma compra, nada, nunca também. Mas também nunca fui atrás, né? Mas um dia, quem sabe, né? Parece que eu tenho duas perguntas pra você. A primeira é: quando você vai reler isso daí? Você é um brincante, você é um brincante. E a segunda, como é que você sabe quando começou e quando terminou? Ah, bom, quando essa segunda é mais fácil. Quer dizer, na primeira é mais fácil também, é muito fácil de responder. Eu nunca vou reler essa porra. Pelo menos esse livro aqui eu provavelmente não vou pegar pra ler. Se eu for reler alguma coisa, muito provavelmente vai ser algum scan, mas não vai ser essa edição. Como eu sei quando comecei a ler, o Maurício me apresentou um aplicativo chamado Goodreads, que você consegue registrar lá suas leituras, e você consegue colocar, quando você começa a ler um livro, um gibi, você coloca lá que está lendo aquela coisa, e você vai colocando o seu progresso. Então, quando eu terminei de ler, como eu já me conhecia, eu sabia que ia demorar, eu já marquei lá, quando eu comecei a ler, eu já marquei que eu tinha começado a ler aquele gibi. E aí, quando eu terminei, que eu fui marcar lá a data que eu terminei de ler, tava lá a data que eu tinha começado a ler. Então, foi fácil por isso. E você, Maurício Dantas, você já leu Starman do James Robinson? Primeiramente, de nada aí pela indicação. eu gosto muito do Goodreads. Tinha uma competição saudável, na verdade, eu com o Ed Maio, né, nossa amiga aqui, uma amiga nossa, Bárbara. E a gente tá sempre comentando lá de leitura, de meta de leituras, e usando o Goodreads como métrica. Eu fiquei meio de saco cheio, assim, de ter que marcar lá, porque às vezes esquecia mesmo e, pô, ficava voltando depois. Acusado de ter a passear também na disputa, né? Disputa, entre aspas, é mais saudável mesmo do que ver quem ganhava, não tinha prêmio nenhum. Mas, li sim, eu tive esse formato. Eu comecei a ler em scan há muito tempo, acho que saiu aqui em scan aquele Sedentário Imperativo, né? Saudoso site de scans. Foi lá que eu já comentei isso de outras vezes também. Camelot 3000, Sandman, eu vou lá, Preacher. E Starman foi um desses, assim. Eu sempre comecei e nunca continuei, porque sempre senti isso, assim. Essas partes que eram muito James Robson não conversavam comigo. E eu gostava do resto, mas como se eu tivesse que atravessar uma barreirinha ali. E nem sempre aquilo, com tanta coisa pra ler, né, me permitia que eu continuasse. Eu tive esse volume que a Panini lançou, né, quando você disse, antes de edição de luxo ser uma terça-feira. mas não segui adiante na leitura também, acabou não me motivando aí até a de scan nem nada, e eu tô lendo agora, aos poucos, graças ao Luig lá do Escapistas, que tá fazendo, desculpe Luig se é a segredo, tá fazendo uma série de programas aí sobre Starman, e acho que tá em pausa agora, só ele pode dizer quando vamos voltar a gravar, e pô, é melhor do que eu lembrava. Mais divertido do que eu lembrava. Talvez tenha a ver com a idade, com a experiência e tudo mais. Concordo com você, Marcos, que tem umas coisas assim dele, assim, que eu não converso essa parte desse colecionismo, assim, de outras coisas, né? Na verdade, né? Colecionadores somos todos nós aqui. Mas tem a questão das velharias, de umas referências, assim, tudo mais. Que a edição nacional, já adianto, é péssima em localizar o leitor disso, não tem nenhuma notinha, não tem uma contextualização, nada. E eu tô de olho aqui, tô olhando agora que até essa edição é um calhamaço mesmo, é capa cartão, não é isso, Marcos? É, capa cartão. É bonitão, mas qual é o que você tem a capa? Esse do close dele ou aquele que é a capa que a Metal Pesado usou aqui? Não, é aquele do close dele que inclusive tem uma chamada dizendo assim, apresentando os personagens que inspiraram o hit show Stargirl. É foda, né, bicho? Mas, cara, eu entendo você, é o que tava na promoção. Eu, na verdade, nem tinha me atentado que tinha duas capas, Eu comprei esse que eu acho realmente que tava numa promoção. Eu não lembro se tava numa promoção ou se eu peguei um cashback... de 10% da... Tava, eu acho que foram as duas coisas, na verdade. Eu aproveitei que tava um cashback da Melius de 10% e ainda tava numa promoção. Tá perdoado. E tem isso mesmo, né? A gente tem que ir aprendendo essas coisas. Tem geralmente uma capa A, né? E uma capa do mercado direto. E eles fazem essa distinção aí. E geralmente uma é legal, a outra é mais ou menos. Mas a gente não consome capa, né? A gente consome o que tem dentro. É verdade. Desses podcasts aí que eles ficam só mostrando o que tem na estante. Até porque a gente não tem nem imagem. Mas eu gosto muito do gibizinho, é uma arte diferentona. É um Tony Harris inspiradíssimo. Sim, com uma atmosfera bem de filme antigo, assim, uma coisa que você tá desvendando mesmo, né? Cada página parece que você tem que desvendar o que é que tá acontecendo ali. Tem umas edições lindas, lindas, lindas mesmo. A edição do ele conhece, né? O Starman conhece lá a esposa do Sandman, né? Que então, você acha que ele vai ser. Que ele tá empolgado ali de conhecer o Sandman, né? O carro soldado, o herói, amigo do pai dele, tudo, mas não. A esposa do Sandman é uma escritora de renome, assim, que ele é fãzaço dela, e aí ele leva até livro pra autografar, se não me engano. Tem um negócio dele e o Sandman fica todo frustrado. Aquele arco que eles vão tentar salvar o Solomon Grande também é muito bacana, porque tem uma versão do Solomon Grande que ressuscitou que não é vilão. Ele Sim. é amigo, né? Ele mora um tempo com o pai do Jack, né? Com o Ted Knight, né? O Starman da Era de Ouro. Então, ele acaba morrendo e eles tentam trazer essa personalidade de volta, só que... não consegue, né? E eles sabem que se deixar o Grande morrer, quando ele voltar, ele provavelmente vai voltar novamente como um vilão. E eles não querem deixar isso, né? Mas é uma edição muito bonita, que aí o próprio Grande fala, que é o ciclo que tem que deixar, que independente de como ele volta, de como ele voltar, essa versão do Grande é amigo deles, né? É muito bonito isso. É um gibi com sentimento mesmo, assim, não é meloso, não é bobão, você não vai ficar chorando por ele não, mas emociona em alguns momentos. Só falando novamente da arte, nesse crossover dele com a revista The Power of Shazam, é que você vê como realmente é diferente o clima, né, porque até o próprio Capitão Marvel desenhado pelo o Tony Harris, você vê que o clima é mais noir, mais sombrio e tal. E quando vai para a revista que é escrita pelo Jerry Ordway, não é ele mais que está desenhando, é o Peter Krause, que é o que fez o Incorruptível, né? O Incorruptível não, acho que é Incorruptível, saiu como Incorruptível, né? O Irredeemable, do Mark Waid. É o Peter Krause que desenha. Você vê que é um clima muito mais solar. É muito mais. Isso já tá bem no finalzinho desse encadernado. Ele sai na. É um crossover com nas edições 39 e 40 de Starman e 35 e 36 de The Power of Shazam. Então tá bem no finalzinho do encadernado. Eu acho, não sei se você já chegou nessas edições, Maurício, mas você percebe bem esse clima, essa diferença do traço, de tudo que o Tony Harris traz pro gibi é impressionante mesmo. Mas é isso, é a atmosfera, sabe? E como ele desenha quase tudo, eu acho que tem umas edições só ali no meio, acho que até na versão nacional, volume 2, tem saída aí, é definitiva, essa edição de luxo, sei lá que porra que é, que tem outros desenhistas, estão fazendo ali uns filazinhos, mas o gibi tem uma atmosfera, aquilo que a gente vive falando, né? Quando você bota um artista para cada edição, porque é o cara que vai entregar no meio do mês, não tem o mesmo impacto, não tem a mesma coisa, assim, parece que você tá vendo uma série que os atores estão mudando toda hora e ninguém se importa, muda a direção, muda o conceito da coisa e fica feio. Quando você tem, assim, cada vez mais raro, né, um trabalho editorial desse, é melhor até azar o gibi do que fazer qualquer besteira, é diferenciado mesmo, é gostoso demais. E você, Dãozinho, o que você leu esses dias? Do que eu não li, né, porque eu comecei a ficar bem mais demorado entre os meses, né, a minha leitura de Imortal Thor, né, do Alwinha. Aí quando chegou na sexta edição, eu acho, de sexta na sétima, eu sei que não tava atrasado, né? Acho que tá na décima, se não me engano, não no décima. Chegou na sexta, cara, eu não li três páginas, falei, cara, velho, quer saber, a vida é muito curta, não vou ler mais essa porra, não. Aí larguei, sinto muito, aí deve, assim, pode ser que daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, mais ou menos, né, e fala, caralho, tem a fase do Thor, do Walter Simon, supostamente tem a fase do All-Wheel, sabe? Aquela coisa, meu Deus, é um clássico, tanto mundo tem que ler. Eu vou poder dizer, né? Eu tava lá, mas eu fui embora, né? Porque, bicho, não bateu. Vocês me perdoem, mas essa onda literária aí do All-Wheel, dele de repente sair de ser o, sei lá, de ser o Chuck Dixon da Marvel e virar o Neil Gaiman da Marvel em meio de um ano, não tava batendo, não, né? Ok, ele acertou massa lá no Hulk, né, no, que é imortal também, né, no Imortal Hulk, acertou lá na veia e tal, massa, mas é isso, é o all-in ainda, sabe, então não tá batendo, sabe, tem uma coisa, ele tenta fazer uma coisa extremamente rebuscada, sabe, às vezes ele bota umas citações lá, que existe de verdade aquelas citações, eu fui verificar, falei com um amigo meu, ele disse, não, tem mesmo esse poema aí, que ele bota no começo, né, existe esse poema, é muito, muito, muito, muito antigo, que ele, parará, não sei o que, ele vai, sabe, uma coisa bem bonita, né, a forma como ele tá usando o ou a Loki, né, na história, né, como um amigo inimigo, né, um aliado vilão tal, tá massa, né, vai pegar coisa da mitologia antiga também, massa, mas bicho, é muito chato de ler, pelo amor de Deus, não fico me arrastando, também, assim, poderia ser que é mais vontade minha, né, mas eu tô lendo na mesma época, na mesma hora, assim, logo depois que eu largo o Imortal Thor, eu pego, sei lá, o Capitão América do Straczynski, que é uma pegada muito semelhante, assim, que até hoje eu tô atualizado no Capitão América, tá? Estou na quinta, na sexta, ainda não sei como ele tá indo, mas tô indo lá atrás dele. Ou sei lá, eu pego o que a gente fala muito aqui, né? O Void Rivals, né? Do Kirkman, que é gibizão, mais mensal possível, né? Eu tô lendo de tudo, mas o Imortal Thor não bateu, não, velho. Já que eu terminei lá, eu terminei toda a fase do Donny Cates, né? Que ele sequer terminou, né? Eu terminei, mas ele não terminou, né? Eu acompanhei até o final. Fui lá remendar. Quando ele teve que largar, né, porque sofreu um acidente e tal. Então, li tudo daqui dali, né? Tinha lido a fase anterior também, mas tava numa pegada assim, de ler Thor mensalmente já há muito tempo. Mas deu uma. Não sei se eu também cansei de personagem, pode ser que seja isso também, né? Eu meio que cansei de personagem, tá lá, sei lá, 3, 4 anos lendo mensalmente ali, que dali, né, acompanhando com outros autores e cansei, né? Enjoei, acontece. Eu tô assim com o Batman hoje, né? Também com o Batman tá uma bosta, né? Também não ajuda. Mas tem hora que você enjoa, né? Você enjoa, tá lendo aqui dali, né? Tá lendo todo mês, aí você. E assim, e não é que dizer que tá repetindo, né? Porque eu falei, né? Eu falei recente aqui do Hulk, né? Do PKJ, que ele tá. Era a mesma base lá do próprio All-Wheel, né? Aquela coisa mais de terror e tal. Então, sabe, foi isso aqui, alguma coisa ali não bateu pra mim, sabe? Então, eu posso dizer que eu enjoei, sei lá, que tá repetindo, tá muito rebuscado, tá muito simples, não sei, sabe? Tô lendo de tudo nisso aí, só o Mortal Talk que não tá descendo, cara. Não bateu, velho. Aqueles diálogos dele dão uma cansada assim, bonita, sabe? Cara, o que você tá dizendo aqui? Isso é uma conversa interminável, sabe? Uma conversa que, meu Deus do céu, sabe uma vontade? Só sobrou isso pra me dizer, sabe? Tô com uma vontade de ler o trabalho do cara, não tô querendo ler essa porra. Então, aí, tanto que larguei assim, eu olhei assim, bicho, eu tô lendo isso pra quê, né? Eu não pensei que eu disse, cara, tô na sexta, tem mais três pra frente pra eu ler, pra atualizar isso aqui, cara, não tô conseguindo nem ler essa sexta porque eu vou ler mais três, né? Então, melhor largar isso aqui agora. Ficar martirizante, virou martírio, né? Quando vira um martírio, aí, sabe, não dá mais, né? Aí eu larguei, cara, eu larguei assim, tô nessa fase também, tá? Quando enjoa, eu largo. Eu fui ver agora que eu falei do Batman, né? Foi lá, vou tentar terminar essa fase dos Idace. Cara, as minhas mensagens de Batman estão uma bagunça, sabe? Tem, sei lá, tem a 140 e eu tenho a 130 e cadê um miolo, não sei onde tá. E eu, ah, bicho, não vou organizar isso não, né? Eu vou mesmo, mas pra acabar essa porra, essa fase. E acabou, sabe? Eu vou pra próxima, né? Essa fase dos Idaços não existe pra mim. Se é boa, se é ruim, pouco me importa. Mas não tenho curiosidade nenhuma de ler, né? Tá saindo. Gosto muito de ambos, né? Gosto dos Idaços, gosto do Batman, mas não tô nem um pouco afim de ler esse negócio, sabe? Também não tô afim de organizar. Eu pensei em organizar, sabe? Qual é quando foi que eu parei, né? Em qual tá, levou, que é que eu tenho, o que é que falta. Cara, me deu uma preguiça pra fazer isso, não, velho. Eu vou dar fim ao que eu tenho e esperar a próxima fase, se Deus quiser. Essa fase aqui, não posso daqui a 20 anos, vou ler o negócio dos Idaços, será que era bom, né? Eu sei que não vai ser, isso não vai acontecer, né? Pode acontecer com o Mortal Thor do Aui, posso daqui a 10 anos, pensar, ah, isso aqui é um clássico, mas do Batman, do Idaço, não vai acontecer de jeito nenhum, cara. Não tem como, não tem revisão nível da porra que faça esse negócio melhorar, né? Como fizeram com o Tolkien, né? O Tolkien deram melhorado, está sendo encarnado de novo, né? Ah, Tolkien é massa, ok, tudo bem, vai lá, mas a dos Idaços, cara, não tem. Tem que ser se chegar uma época, dizer que lá na frente, dizer que o Tolkien, ou Tolkien não, perdão, que os Idaços têm uma fase boa no Batman, estamos lascados. Mais lascado que estamos hoje, né? Então imagine quem vai ter uma presidência quando chegar lá na frente dizendo que o Batman dos Idaços é bom, né? Muito depressivo, né? Eu li, eu acho que duas ou três edições só do Immortal Thor. Não cheguei ainda a pegar esse ranço, mas é aquela coisa que, ah, beleza, eu vou continuar. Mas eu acabo esquecendo, não é algo que, tipo, saiu, eu vou ler. Como acontece com o Batman e o Superman do Wade, como acontece com os gibis do Energon Universe, o Void Rivals, por exemplo, o Transformers, não. Saiu, beleza. Um dia eu retomo. Eu nunca fui um fã do All-In, muito pelo contrário. Eu, na verdade, eu acho que o Immortal Hulk dele é a exceção que confirma a regra. Eu sempre achei ele muito mediano, assim, de mediano pra fraco. Nunca gostei muito dos gibis dele. Então, o Immortal Thor, pelo menos até onde eu li, não é nada demais. Mas também não é nada assim que me causa ojeriza, não. Mas retomarei um dia, talvez. Algumas considerações aqui. Primeiro de tudo, não, você tá lendo errado. Não é pra ler aqueles poemas no começo da edição. Não é pra ler as páginas de texto nos gibis dos X-Men de Krakow. Aquilo ali é pra encher páginas só, pros caras ganharem dinheiro. Eu fui escrevendo com 10 toques, assim, sabe? 15 palavras na página. Segundo, me perdi agora. Porra. Então falou. Ah, sim. Segundo, eu tava lendo esses dias aqui, eu tô atrasado nas minhas sagas do Batman, né? Agora o nerd velho só compra saga, né? Gibi, novo gibi velho, velho gibi. E eu tava vendo, tem uma edição, eu tava na 13, que é uma bela edição ali, tem quadra de barro, tem pulpa é outra coisa. Tem dois arcos legais ali, aí em pensada tem um gibizinho do Augustin com Valsemakes. E é que tem um conto do passado, Batman, né? Um pessoal jovem ali ainda procurando os mentores dele, né? E um dos mentores que é indicado é um cara lá do interior da Inglaterra, que é um detetivezinho de meia-idade, assim, que tá ensinando ele a não deixar os sentimentos e a raiva que ele ainda tem, nublar as capacidades dedutivas, de observação e tudo mais. Aí você pega esse gibi agora do Zidask, que ele tem um mentor que ensinou ele a fazer uma memória de backup, que é o Batman de Zwenhar, que tem outros mentores lá cheios de coisas psicodélicas e loucas, assim, escapa completamente do que é o personagem. A gente tem que lidar com esse monte, esses cacaecos todos aí, de que os autores têm que ficar inventando porque acham que o Batman precisa ser redefinido a cada 20 edições. É chato mesmo. Agora, eu não compactuo com a sua opinião aí desse Immortal Thor do Ewing, não. Eu gosto dele. Não acho que ele seja essa maravilha toda aí que os novos mutuninhos estão pintando, só porque ele tá escreveu um belo gibi, né, que foi o X-Men Red. Apesar de que, como eu critiquei outro dia no Twitter aí, ele se perdeu, caiu na febre do fã da Tempestade, que é criada pelo Chris Claremont, né? E só ficando, olha como ela é foda, ela é foda, ela é foda. E aí, em dois quadros mostra que ela é foda e o resto da edição mostra, dizendo que ela é foda. E aí ficamos assim por três ou quatro arcos aí e tudo se perdeu de sentido. Mas ele fez o gibi da Sword, né? Da estação lá, a espada. Muito legal, ele me vinculou ali com muita coisa que ele tinha feito nos Guardiões da Galáxia, loucaço dele. Eu acho que ele tem muita coisa boa sim, mas... eu não entendo pra que lado ele quer ir no Thor agora. Eu botei em dia também, tem o Thor da Roxxon lá, né? Uma sacada legal, tem uma metalinguagem ali e tudo. Por outro lado, ele diz assim, o meu Thor é um Thor que sorri. Aí ele lembra daquela cena maravilhosa de Guerras Secretas, que é um gibi que eu sou fãzaço, né? Toda semana tem uns haters de Guerras Secretas, é ruim, mas não deve nem ter lido. Eu leio há 40 anos a versão da Abril pelo JP e aí descobriu 20 anos depois que aquilo é editado, e aí tem raivinha hoje. Mas o Ewing diz, né, que lembra daquela cena de Guerra Secreta que o Thor tá sorrindo lá, brincando com a tempestade e tudo mais, e o meu Thor sorri. E a gente só tá vendo o Thor dele tomar no cu agora. Não tem uma risadinha, não tem um sorrindo sobre o sol, sobre a tempestade, e não tem nada, é só o Thor indo pro lado e pro outro, apanhando. E sendo burro, burro como o Thor, que aparece esse gibi da Roxxon, né? Que é essa edição especial que saiu recentemente aí. Eu acho que ele tinha uma ideia, ele seguiu ali no comecinho, no primeiro arco, tem o Thoranos, que é o outro Thor maluco lá que aparece. Legal, bacana, mas depois, assim, ele se perdeu mesmo nessa questão literária aí, tá querendo ir pra Academia Asgardiana de Letras. Mas não acho um gibi ruim, não. Eu acho que ele não sabe pra que lado vai ainda. Se perdeu ali, não tem editor pra dar um pedala nele e dizer aqui é pra que desgraça que você vai. Então ele tá rodando em círculo aí, mas quem sabe em algum momento ele volta pro trilho. Mas eu acho um gibi legal, concordo, não é como, pronto, Vingança do Cavaleiro da Lua, que diz assim, porra, isso aqui tá massa, olha como ele tá desenvolvendo isso. Pra que lado vai? Quando ele mostra, ele apareceu agora aí a Encanto e o executor, você fala, não, de novo. Me convença que isso é legal aí. Eu ainda tô na fase do que eu tava ali no comecinho do Demolidor do Zdarsky, de dizer assim, beleza, você vai embaixo, daqui a pouco você dá uma subida e me pega de novo no gibi. Mas a minha paciência tá acabando. Eu acho que o Thor tá legal, acho que tá prometendo, já tem uma capa nesse momento que a gente tá gravando, tem uma capa anunciada aí com o Hércules, que é outro personagem que vivo dizendo que adoro. Aquela fase que eles é o mais próximo do gibizinho lá ali, do Confans, com o The Falco, é muito legal pra mim. E pode ser que ele esteja nesse outro momento subido aí de me pegar de novo na promessa de um novo arco. Mas, porém, tanto quanto todavia, tem essa questão aí de mais um retcon na origem do personagem, da mãe Gaia e não sei o que, não sei o que lá. O Thor é o filho que toda mãe quer ter, né? Todo mundo quer ser a mãe do Thor, né? Foi a Fênix, a outra Gaia apareceu agora aí, né? Tá estranho. Gibi que tem a capa desenhada pelo Alex Ross, eu fico com um Quarteto Fantástico mesmo. Pra mim tá bom demais. O resto, dispenso. Esse sim, que um gibizaço que merecia mais reconhecimento da própria Marvel, né? Porque a Marvel tá fazendo o que fez com o Ta-Nehisi Coates no Capitão América. Que quem passa na frente da editora, vem cá, desenha isso aqui. É uma pena. Caralho, parece que tá querendo forçar o cara a abandonar, né? Que é, bicho. É, bicho. É doido. Aí é só tendo um dandídio aí, bota o Tom King pra fazer qualquer meta que vai ganhar a Eisner de novo. Fácil, não é assim não, tem um botão. Aquilo que a gente tava falando agora no começo, né, do Starman, e como ter uma arte coerente, uma arte consistente ali ao longo dos números, dá toda uma outra cara pro gibizinho. É verdade. Falaremos mais, a gente já falou do Quarteto Fantástico, desse novo volume do Quarteto Fantástico, a gente falou há um tempo. Acho que podemos retomá-lo qualquer dia desses, falar mais de como está indo o Quarteto Fantástico, porque, afinal de contas, está vindo um filme por aí, né? Então, É, vamos ver se pelo menos assim a Marvel... Rapaz, eu tomei um susto agora. Eu também. Também achei que meu computador tinha travado. Ele também. É, falou em filme, né? O dinheiro caiu na conta. O Pix caiu. É, não, mas o Márcio você falando do filme, eu fui ficando triste aqui, porque pensei, porra, vamos zerar tudo quando sair o filme novo, vamos botar na mão de algum bambambam aí, vou chamar o Mark Millar de volta, uma merda é dessa. É capaz, aí. É bem capaz mesmo, é bem... Talvez o Mark Millar não, porque o Mark Millar, se ele não ia ser daquele que ia mandar fazer, ia fazer o que o editorial mandasse, podia ser um cara com um nome grande, mas que ia querer fazer o que o editorial mandasse, então já... Olha, pode ser que, pô, pode ser, falar em volta pro quarteto, pode, não seria difícil. Mas o Hickman tá em ocaso aí com esses gods dele. Não, mas ele tá ali voltando com o universo Ultimate. Você esqueceu disso, Maurício Dantas? Sim, mas que negócio ruim, reitero o que eu falei no programa. Não, e God, que foi um belíssimo peido na água, né? Ninguém deu a mina pra esse negócio, né? Assim, antes tava massa. Quando saiu a primeira, galera, é massa, vou guardar aqui na gaveta, vamos esquecer que isso existiu, né? Nossa, é aquela coisa, né? Véio. Só se fala em outra coisa, né? Exato. É isso aí, Rick. Não, sobre você, ó. E valeu o esforço da galera na internet aí, que no primeiro número é massa, foda, maravilhoso, sensacional. No segundo é bem bom, no terceiro... Vamos ver o que ele quer prometer aí. No quarto, Gods? Que? Não conheço. Bom, eu acho que é isso, né? Com esse hate gratuito do Hickman, que não é nem... Foi nem tema do podcast, né? Mas... É, eu não vi, é nem essa dobra da esquina, né? Já apareceu do nada essa. É um hate surpresa. É... Um jantar, um hate surpresa do Hickman. Ai, ai, acho que podemos encerrar, né, Maurício Dantas? Ou você quer? Já falou mal do Tom King, falou mal do Hickman, falta falar mal de quem agora? Pra Bingo, gente, né? Completar é o Bingo, né? É. Já foi o Bingo aí. Não, agora é a vez de vocês falarem mal de mim no Twitter. É verdade, é verdade. Até porque a gente não ia falar mal de você na sua presença, né? Não é de bom tom, né? Ah, vocês falam na minha presença no Twitter, no WhatsApp, tô falando dos ouvintes aí. Algo mais aqui. Se ofendi alguém, eu peço perdão. Eu só queria me divertir. Né? Se alguém se ofendeu, eu peço que melhore, né? Por favor, senão eu vou te ofender de novo. Não volte semana que vem pra ouvir. Não, corta isso, vai acabar com a base de É verdade, é verdade. Se a gente falar isso, a gente perde nossos ouvintes. Algo mais, Maurício? Olha, já tá vendo? Já ia te chamar de Maurício, Dãozinho. Não, vem até a calhar, né? Porque a única coisa que eu quero hoje é ser marcado nas postagens lá do Gibi da Semana, né? Não, olha, quem ouviu esse programa sabe, o Dãozinho não lê. Hoje ele falou que ele leu e não gostou, com 6 meses de teatro. E quer que eu marque o que vai estar saindo essa semana, rapaz? Aí, eu sou o responde, né? Não, eu sou o que responde, né? Joel fala, obrigado, meu dileto. Marquinho de poste, uma coisa de Instagram que tem nada a ver, né? E o Marlon reclama que não tem X-Men na semana. Não, e detalhe. Ó, de novo aí, ó. E detalhe, o Maurício está reclamando de que o Dão não lê gibi. Eu acabei de fazer um programa falando que eu demorei um ano para ler um gibi. Que eu demorei um ano e meio depois que comprei pra começar a ler, então... Significa. Mas você leu outros nesse meio tempo. É, isso é verdade. Você tá só lendo o Manifesto Comunista pela 200ª vez. Outro argumento não é fato, né? Fica aí. Bom, então é isso, queridos amigos. Esse foi o Pilha de Bis. E até a próxima semana com mais um programa. Agora... Respondam aí nas nossas redes sociais. Dãozinho estará nesse próximo programa, sim ou não? Respondam aí nas nossas redes sociais e falaremos disso num próximo programa. E até a próxima semana. Um grande abraço e tchau. Esse